Eu trago o peso do sofrimento na tinta da minha caneta. Tem cada linha por mim desenhada, solidão de um poeta. Leve em minha mochila uma paz de certeza. Se a lucidez de uma criança vendo o passado dos cometas. E o alma de louco que deixa o sábio sem dungeon. Mais confuso que os bicos, tipo o inimigo em transe. Já que Deus não permitiu a morte, eu vim. Já é, tô aqui debaixo do legado de Davi. A boca dos irmãos profetizou rebeldia. O crime, as drogas, a morte antes dos 30. Olhe bem pra mim na cena mais uma vez. Na função, em missão, apoiado por mais de 100 amigos e discípulos com caráter e humildade. Segundo o coração de Deus que segue dentro da verdade. Nem pra esquerda, nem pra direita, o caminho é reto. Assim como a escrita do Pai e o papo desse seu ser. Giovanni Caes, estratagema de Deus, é nóis. Atacando, pisando, derrubando o algoz. E se levanta, cai, se vem pra cima, volta. Mostro que com suas ações se fabrica minha revolta. Me chamaram pro jogo, então tô na linha de frente. Pipoca nem abraça, deixa essa guerra pros crentes. Em oração me cubro com armadura sagrada. Mas ligo o céu e digo que venci. Mas somente a batalha, temos uma guerra pela frente. Então vamos, Caes, estratagema é família de monstros. Brasília, Rio de Janeiro, avivamento de Cristo. Somos braços de Deus no Brasil, derrotando inimigos. Temos uma guerra pela frente. Então vamos, Caes, estratagema é família de monstros. Brasília, Rio de Janeiro, avivamento de Cristo. Somos braços de Deus no Brasil, derrotando inimigos. Temos iluminatis, principados ou potestades. Deus me deu o Espírito Santo pra eu não ser covarde. Amigos da verdade, graça e sabedoria. Dando glória ao filho mais velho da irmã Maria. Cê entendeu, né? Então não tenha receio. Somos servos daquele que bradou na cruz do meio. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Representando estratagema, missionário Honey. Pregador do evangelho, puro e genuíno. Os profetas profetizaram com a mesma fé que eu rimo. A diversidade nos ministérios, mas o espírito é um só. Pregando o evangelho e crendo num mundo melhor. Caes me acionou pra pregar o evangelho. Eu me prontifiquei com os que levam Deus a sério. Aqui no Rio de Janeiro vejo traçantes de parafal. Mas ainda existem os que não se dobraram a Baal. Normal, Deus sempre terá os seus que pregarão o evangelho em meio aos fariseus. Com amor, perseverança, porque Deus é nosso abrigo. Viemos pra guerrear, não pra contar os inimigos. Mas são os que estão conosco, você pode ter certeza. Abra os olhos da fé e então terás uma surpresa. Sem tremer, sem trepidar, seguindo os passos do justo. Pai, se for possível, verdade a qualquer custo. Temos uma guerra pela frente. Então vamos, Caes, estratagema é família de monstros. Brasília, Rio de Janeiro, avivamento de Cristo. Somos braços de Deus no Brasil, derrotando inimigos. Temos uma guerra pela frente. Então vamos, Caes, estratagema é família de monstros. Brasília, Rio de Janeiro, avivamento de Cristo. Somos braços de Deus no Brasil, derrotando inimigos.